o astrocismo é delimitado. Não venha me dizer o que é certo ou errado. Não venha querer entender o que pra mim é natural. Para as fernalhas infernais, caboclo não é campeão. Vem caboclo em da house. Vem caboclo em da house. Mandando meu recado. Viola, psicodélica, não deixa ninguém parado. A minha verdade vem do interior. Do cotidiano não é o favor. Tô ativista da Samacô. Tô ativista da Samacô. Express. Sem querer, sem querer. Grand Rodon Express.